Pelas ruas pregando o que é viajar, como flautas, violas, mesmo rio de pessoas caminhando em sintonia. Nova aurora, outra geração de cantores e cantoras numa só canção, recordando tocadores que passaram e ficaram. Voam pássaros e lançam as centelhas das canções que hoje fluem nesse lugar. Num pedaço do Brasil, seus personagens cantam e sonham. Terra Santa, Santa Rita, falanges do novo amanhecer, novos dias despertando no arraial, jamais tiveram seu segredo. Sua fome e sede sem cantar. Rio Grande, companheiros, violeiros, velhos filhos que existiram. Sete colinas os trouxeram para cá. Outra aurora, nova geração. Seus personagens cantam e sonham. Terra Santa, Santa Rita, falanges do novo amanhecer, novos dias despertando no arraial, jamais tiveram seu segredo. Sua fome e sede sem cantar. Rio Grande, companheiros, violeiros, velhos filhos que existiram. Sete colinas os trouxeram para cá.